Avianca, está autorizado o pushback. Vai empurrar até o a entrada do pátio 3, o gol no 889. CNM3 no zero, está autorizado o pushback. Evite puxar muita retaguarda para fora simultâneo com o gol. Tente autorizado simultâneo com o gol. Puxa, né? 63 no zero iniciando no gate 1. Salvador Bonito, Xené 6201, pode esperar. Xené 6201, autorizado. A linha aí deve rolar da 10, o ventão no 40 graus, 9 nós. Ok, a linha decola da 10, Xené 6201. Papa Romeu Alfa Alfa, tá livre o táxi pela 17, táxi lento e chame alinhado e pronto. Antes da Juliette, o Xené 6313. Seu portão é de número 1, será autorizado o taxi assim que possível, só um minuto. Ah, legal. Entre o 37 e o outro chané? Seu portão é de número 1, então não tem condições. Ah, eu sei, mas o outro chané vai iniciar o táxi e a gente tem condição de prosseguir para o número 1 antes do gol iniciar o táxi. Para o táxi, o chané 6310, com autonomia de 2 e 11, alternando Natal e o POB. E 1313, 138 e meia, 20 minutos. Obrigado. Xané 6310, de ainda no ponto de espera 18 e meia, 20 minutos. Taxi com 1 no 889, estamos com 1 no 2 5 a bordo, 3 horas e 48, autonomia alternando Campinas. 1 889, segue a Avianca à frente no ponto de espera 18 e meia, obrigado, boa noite. Nato Radar, Fábio 3601, 3601, Vila Delta, presente? O Romeu Alfa Alfa, aguarde para a decolagem. Temos um Airbus da Oceané que decolou e o perfil de saída é conflitante. Aguarde só um instante. É Florida West 75, standing by for pushback. Ok, now you have approved pushback. Coming back right to taxi, Florida 775. Ok, pushback approved, we'll call you for taxi, Florida West 75. Número 52, após o Avianca. Está indo para o portão, não está autorizado o pushback também. Oxanair, muito boa noite. Oxanair 6390 no ponto, espera pronto. Oxanair está livre, a linha decolagem está 10, 140, 89. A linha decolagem 10, Oxanair 6310. Alfa, alfa, livre decolagem, 140 graus, 8 nós. Ah, alinhando e pronto, Oxanair 6390, não 90. E o 6390 vai decolar com curva esquerda, saída pouco e tem livre decolagem. Iniciado, 6390. Salvador, boa noite, chegou no 889, no ponto espera, pronto. 889, após o Chanel, a linha mantém. Após o Chanel, a linha mantém, gol no 889. Siga, Satanás, por gentileza, direito para coordenar com o centro e direto P10. Coordenar, só um minuto. Obrigado. Autorizado BDEV, Oxanair 6201. BDEV, obrigado. O meu Alfa Alfa decolou 04-1935, Romeu. Ah, Romeu, Romeu Alfa Alfa, contato radar, subi, mantenha o nível 360. Mantenha a saída da EL. 360, cumprindo a da EL, papapá, Romeu Alfa Alfa. Oxanair 6310, 1935, morro. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Oxanair 6310, decola no seu escudo. Oxanair 6310, contato radar, suba para nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, Oxanair 6312, está tentando uma proa 070 aqui, que tem uma formação bem na nossa frente, ok? Ciente. O Oxanair 6201 no Recife solicita que o senhor voe na proa de bridge. A proa de bridge para o 6201, graças, senhor. O Gol agora só mais distante devido ao tráfego na... no mesmo perfil de saída aí que decolou da 17, ok? Só mais distante. Excelente. Oxanair 6310, poderia voar na Caju, tá presente? Aguarde. Aguarde. Autorizado Aracaju, Oxanair 6310. Aracaju, tá presente, obrigado. Florida West 775 taxi. Taxi 775. Say again. Stand by for taxi 775. Okay, stand by for taxi. Do ajuste no 014, reporte localizador estabilizado. Tente bomba para 2000 pés. Confirme ajuste? Ou no 014. 014. 52, pronto para táxi com 147 a bordo, 2 horas e 2, alternando Aracaju. Aracaju, no 47, 122 copiado, 131-52, autorizando Índia Alfa, ponto espera pistão 0. Ajuste no 014. Ponto espera pista no 0, chame torre 118-62-3152, bom voo. Índia Alfa, ponto espera no 0, 118-62-3152, obrigado, bom trabalho. Solo Gol 604, pushback, acionamento, posição 5. Drone 5, aguarde posicionamento no 604. Aguarde. Foxtrot is Lima 775, according to Brazilian regulations, before your taxi begins, you have to report how many people on board, your endurance, your alternative airdrome, sir. Okay, we've got 5 souls on board. Ultimate is real and endurance is 5 hours. 5 hours endurance, Galeon is your alternate airdrome and 5 souls on board, copy that. You clear taxi via main apron. India and Alpha to holding point for Lion 0 is number 2. At holding point, QNH 1014. At holding point, contact tower frequency 18.6775. Have a good flight. Okay, main apron, India Alpha to 101014. We'll contact 118.6 for the 775. O voo do 604, coordenação com a equipe de solo. Após o Boeing 767 a passar a cauda em direção ao ponto de espera, o senhor tem livre o pushback e acionamento do senhor Taxi no 604. Gente, após o 67 Carreira Retaguarda, autorizado o 604. Salvador, boa noite, o TAM 3152, ponto de espera da 10, pronto. Autorizada, linha de acolápsia 10, 130 graus, 089, TAM 3152. Autorizada, linha de decolada, 10, TAM 3152. Chame a 3-0, chame agora o centro do Recife, frequência 1-2000, decimal 85. Alterne 1-2-5, decimal 45, Oxenem a 3-0. Oxenem 5-2-5, 45, obrigado, boa noite, Oxenem a 3-0. Boa noite. Salvador de Spive 87. Good evening. Good evening, go ahead. England is 587, position 10. 16, Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 300. Stand by. Standing by, and the 587. Chame Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. E aí, chamando Recife 1251, alterne 13325, obrigado, boa noite. Boa noite. Florida West 775, boarding for departure 10. Roger, line up and wait, runway 10. Line up and wait 10, Florida West 775. Nível 360, corrijo 330, sai da PUC. Sai da PUC, 330, 3152. Taxi Gol 604, 254 a bordo. Autonomia de 3 horas e 30, alterna Recife. Visado via Índia, ponto de espera 186, 1014, o ajuste, o Gol 604. Via Índia, ponto de espera 186, boa noite, 604. Florida West 5775, clear takeoff 140 degrees 8 knots. Clear for takeoff runway 10, Salvador, boa noite. Webjet 6747 na posição 3, link da alta, 1340 para Guadalupe, já posso? Agora só está de cópia 1747. Agora 1747. Precisa de coisa para a Aruda presente, tá 3152. Mantém a saída, guarde, 3152. Era. Florida West 557 airborne at 16 119.35. 1935, Florida West 775. Dois voadores, Gol 604, ponte de espera 210. 604, aliar e manter. Aliar e manter, 604. Departure, Florida West 775, 030, climbing 400. Florida West 775 without contact on departure. Climate level 400, dial departure. 400, dial departure for West 775. Voo 604, livre decolagem no 0, 140 graus, 109. Livre decolagem, voo 604. Me Recife na frequência 1285, alterne 125.45, são 3152. Recife, 2685, 2545, boa. Salvador Ground. Zero 4 ao Zuno 9-1935. Zuno 9-35, boa noite, 604. T-47, copia. Guarulhos, autorizado 340. Decola da pista 10 com curva direita, da Leda Bidev, a rota é 350. Controle 1 no 935 e aciona 5554. Saída Momo. Gente, 370 na saída Momo, gol 604. 350, controle 119, mal 35, responde 5554, WebGest 6747. Correto, WebGest, pronto, puxa esse nome. Lá quando o computador puxa esse nome, 6747. Está pesado, o azul 4209, pode chamar a torre? Complete na LS, chame a torre, 1-8612, 4209. 2612, 4209. Voo no 076, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Autorizado 2.000 pés, autorizado procedimento, reportagem estabilizado, localizador, voo no 076. Sorry da US-775, contact Recife Center, frequency 125.1. 133.25, Florida West 775. Ok, receiver, 1251, backup 3325, Florida West 775. Salvador, boa noite, é o Oxené 6313 novamente. Confirma, é o Oxené 6313 para a nossa cota de Guarulhos, 360 ao nível. Estimativo, só estimativo. Tá legal. É, você pode confirmar se a rota vai ser pela Perusque 50 ou pela Zulu 14? Está previsto aqui a Perusque 50. Ah, tá, que a empresa parece que tinha tentado coordenar pela outra aerovia. Tá legal, obrigado. 0076, vai ser top 510 milhas à esquerda para evitar formar atrás. Confia para Salvador? O gol 0076, setor de desvios à esquerda na proa 015, para evitar formações. Gente, após os desvios, voa Duna descendo para 2000 pés. 1014 ajuste após localizador. Após desvios, Duna, autorizado para procedimento 0076. O 4209 no solo aos 25, prossegue à direita no 209. Direita no 209, azul 4209. Chame Recife, frequência 12685 ao TRN 125 decimal 45. 2005-2545, bom, 1004. Plan 3305, acione identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Confere, está sendo contato. Ok, Plan 3305, chegada a Mari, desça e mantenha o nível 050. Cópia. Guarulhos 360 autorizado, aprevista 50, decoda 10 direita. Da Euleda, Põe Leda, Bidev, 119.35 e 5001. Autorizado 360, aprevista 50.